inverno chega. CYL 230, ondas médias 1010 kHz, 10 mil watts de potência. Rádio Educadora do Vale do Aço. Nós fazemos parte da história do rádio brasileiro. Acompanhe todos os sábados dentro do programa Fé e Vida, a partilha missionária semanal dos grupos de reflexão de nossa diocese. Os temas debatidos em nossas casas agora também são tema de conversa na Rádio Educadora. Todos os sábados, às 9:30 da manhã, caminhamos com o espírito missionário dos grupos de reflexão. Rádio Educadora, uma nova rádio para novos tempos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem aí, Yuri Luna com o programa Modão e Viola. Olá, criançada! Aqui é Mariana Reis, do Clube dos Amiguinhos. 20 de janeiro é o dia de São Sebastião. Vai ter doce, pipoca, algodão doce e refrigerante na Co-Catedral, no centro de Fabriciano, a partir das 9 horas da manhã. Vocês são nossos convidados. São Sebastião, rogai pelas crianças. O carisma e bom humor do Padre Valdo César você encontra diariamente no Clube da Manhã, o momento mais abençoado do seu dia. Espiritualidade, catequese e aquela alegria de sempre, unindo nossos ouvintes e os queridos associados do Clube dos Amigos. Vem comigo para uma manhã cheia de bênçãos e de alegria com Jesus e com Maria. Clube da Manhã, de segunda a sexta, sempre às 9 horas da manhã. Rádio Educadora, uma nova evangelização para novos tempos. Ei, você que ama a Rádio Educadora, você poderá ouvir a rádio mais amada do Vale do Aço, onde quer que você esteja. Acesse www.educadoramg.com.br e se surpreenda com todas as novidades que preparamos especialmente para você. Rádio Educadora, um novo site para novos tempos. A noite já se aproxima, o dia já vai embora. E pra animar o entardecer, aqui tem Modão e Viola. Chora Viola de Pinho, vem me contar muita história. Está no ar com todo carinho, o nosso Modão e Viola. Que essa tarde seja encantadora. A gente ri, a gente chora. Está no ar na Rádio Educadora. E Yuri Luna com Modão e Viola. Boa tarde a você que está sintonizado na Rádio Educadora. Estamos começando o programa que toca as melhores músicas sertanejas, do caipirão raiz até as modas atuais, do jeito que eu, você e todo mundo gosta. Modão e Viola. Agora, prepara o ouvido e o coração, porque lá vem Modão!